Vamos falar com Cláudio Figueiredo. Cláudio, obrigado por aqui estares connosco e depois de um fim de semana e de um feriado muito agitado, não é? Com muitos, além de jogos, muitos voos pelo meio e muitos quilómetros calcorreados neste fim de semana. Antes de irmos, enfim, falar um pouco do basquetebol sampaense e do teu regresso a São Pedro de Gramados, dois jogos que ficam aqui com alguma diferença estes últimos na Liga Portuguesa de Basquetebol. Digo aquele que acabou por ser a primeira vitória no Elétrico, que acaba por dar um novo elan à equipe de São Pedro de Gramados, e depois este fim de semana que não correu tão bem quanto isso, quando quase o pássaro esteve na mão. Algumas dificuldades tens tido, enfim, com o plantel para ajustar tudo isto nesta nova época. Boa noite. Boa noite, Albino. Boa noite, caros ouvintes. Antes de mais, agradecer este convite, em meu nome pessoal, em nome do Sampaense Basket, e dar os parabéns também à Rádio Boa Nova, toda a cobertura que tem dado ao basquetebol. Penso que é muito importante para todos os amantes da modalidade e para o desporto em geral. Em relação à questão, Albino, realmente é verdade, o jogo da semana passada em Ponte Sor contra o Elétrico, contra uma equipa bastante forte, com jogadores muito experientes e que já tinha três vitórias, não é? Comparado com o São Paulo, que não tinha ainda qualquer vitória, e sabíamos que ia ser uma deslocação muito complicada, um jogo muito complicado, que foi decidido no último minuto, o jogo sempre não muito equilibrado, nós não entrámos muito bem na partida, inclusive tivemos a perder por 14 pontos ao intervalo. Durante o terceiro período tivemos a perder por 20 pontos e realmente o grupo conseguiu unir-se e com muito coração, muita defesa conseguimos dar a volta ao resultado e alcançar a nossa primeira vitória, que era muito importante, tendo em conta que já tínhamos tido também dois jogos em que, como se costuma dizer, o pássaro teve na mão e acabou por perder no último segundo, praticamente. Foi contra o Avarense praticamente no último segundo, e mesmo na Maia, contra o Maia Basca, fizemos uma primeira parte muito boa, e nos últimos minutos também alguma desconcentração, algum cansaço, e uma vitória também que esteve ao nosso alcance, que nos fugiu também nos últimos minutos de jogo. Em relação ao jogo da quinta-feira passada contra o Oliveirense, sabíamos que íamos enfrentar um adversário muito forte, que se reforçou muito e que, inclusive, é um dos candidatos ao título. Eles próprios assumem essa candidatura ao título, e saberíamos antemão que ia ser um jogo muito complicado. Penso que em momentos de jogo conseguimos nos bater muito bem e tivemos bastante com o jogo bastante equilibrado. E acho que ficou a sensação que realmente o resultado poderia ter sido outro. Nestas coisas costumam-se dizer que os orçamentos de um lado são mais altos que o outro, têm um peso. Nós estivemos prestes a demonstrá-lo, por vezes os orçamentos não ganham jogos. E penso que mesmo a derrota depois acaba por ser por 11 pontos, uma diferença um bocadinho mais dilatada, mas que não espelha o que aconteceu durante o jogo. E penso que esse jogo foi realmente mesmo perdido por alguns detalhes e se calhar alguma experiência da equipa adversária. Depois seguiu-se a viagem para os Açores, não é? Não houve um descanso, o descanso foi pouco, porque viajámos na sexta-feira para Lisboa, para apanhar o voo às 5 da tarde. Não, por acaso esse foi às 5 da tarde, o voo foi às 5 para os Açores. O da próxima semana para a Madeira é às 8 da manhã, vai ser um bocadinho mais difícil, mas conseguimos realmente, os jogadores dentro das possibilidades descansarem um bocadinho daqui até Lisboa, depois nos Açores, depois lá também ficámos num hotel e conseguimos descansar algum tempo. No sábado de manhã aproveitámos, ainda fizemos um treino de uma hora no pavilhão onde iríamos jogar às 15, um treino de adaptação, mais de lançamentos, para os jogadores também, porque isto, Albino, isto não é fácil. Nós, por exemplo, temos um jogador com 2,16 metros e fazer uma viagem numa carrinha para Lisboa e depois no avião, por vezes os lugares não são os melhores. Não é a primeira classe, não é? Não é a primeira classe e é um bocado complicado. Mas depois, relativamente em relação ao jogo, pronto, o jogo foi... Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil contra uma equipa que também estava já com duas vitórias desta época, mas que também estava nos últimos lugares e que também precisava de ganhar. E no início do jogo até se notou um bocadinho isso de ambas as partes, que havia algum nervosismo, porque pronto, ambos os treinadores sabiam que a vitória seria muito importante. E até tivemos bastante bem, fomos para o intervalo a ganhar por um ponto, os jogadores a jogarem de uma forma bastante coletiva, em termos defensivos também a corrigirmos alguns aspectos que não tinham estado tão bem no primeiro período, e depois na segunda parte, uma das coisas que eu pedi aos meus jogadores, que era entrar muito concentrados no início do terceiro período, porque são às vezes momentos em que o intervalo o pessoal relaxa um bocadinho e por vezes não é fácil. Nós treinadores também transmitimos aos jogadores que é preciso entrar concentrados, mas felizmente os jogadores entraram muito bem. Fizemos um terceiro período bastante bom, o jogo esteve ali equilibrado, sempre equilibrado, nós sempre é porque ganhamos. A diferença pontual, Cláudio, desculpa, do primeiro período, vocês ganham o primeiro período 18-16, ganham, perdem o segundo por um ponto, 26-25, e vêm, enfim, com uma nova força para o segundo tempo, que ganham por 22-16 o terceiro período. Sim, sim. O quarto período é que, de facto, foi sim, foi e mesmo no quarto período entrámos muito bem, nós estivemos a ganhar por 11 pontos. Perderam por 30-18. Houve aquela situação que eu falava há pouco, às vezes pequenos detalhes. Realmente a equipa de Lusitânia, na altura o seu treinador pediu um desconto de tempo, e muito bem, que nós estávamos a jogar muito bem, muito coletivamente, muito bem focados na defesa, e realmente conseguimos distanciar-nos para 10 pontos, e o treinador adversário pede um desconto de tempo e faz uma alteração em termos defensivos em que nos coloca ali uma pressão. E nós com 3, 4 perdas de bola seguidas, em que não conseguimos nem sequer lançar, acabamos por sofrer depois do jogador norte-americano 2 triplos seguidos, em que começa ali a virar o jogo, e apesar de eu ter pedido um desconto de tempo para acalmar, para prepararmos a saída de pressão, não foi suficiente, pronto, também se calhar algum cansaço... E pronto, isto é como tudo, o apoio do público. E em basquetebol é sempre complicado, as pessoas às vezes parece que não percebem que um segundo não é um segundo no basquetebol, não é? Tem muito mais tempo do que um segundo, como eu costumo dizer. Já me aconteceu. Não, aliás, não, com o Elites, acho que foi, aconteceu isso, não foi? Com o Ovarense. Em que está tudo quase praticamente o jogo e depois ali uma perca de bola e uma troca de... O Albino assistiu a esse jogo, nós a 20 segundos do fim estávamos a ganhar... Por quatro pontos, em que acho que ninguém pensava naquele pavilhão que aquele jogo, que a equipa de Ovarense iria dar a volta. E uma pequena desconcentração, um ressalto. E um lançamento de três pontos e que estraga tudo, não é? Por isso é que, por vezes, as pessoas, mesmo quando estão a assistir, às vezes nos jogos, nos pavilhões, e começam a gritar, lança, porque faltam 5 ou 6 segundos. 5 ou 6 segundos é muito tempo em basquetebol, não é? Tanto se ganha como se perde. Olha, Cláudio, já falámos aqui destes dois jogos, enfim, o essencial, mas vamos andar um pouco mais para trás. O Sampaense não estava nem com perspectivas do ano passado da Liga Profissional, tinha descido na altura também, teve que reajustar. Eu já falei com o Dr. Nuno e tivemos a oportunidade no início de falar e dizer-lhe que teve, enfim, há aqui algum empenhamento de diversas partes para um regresso do Sampaense, mas não foi fácil reajustar toda uma equipa. Aliás, sei que também tiveste algum problema por conseguir o plantel ou alguns jogadores pudessem fazer alguma diferença. Teve que ser feito isso quase, não digo umas 200 a hora, mas teve que ser apressado todo esse processo. Isso também custou um bocado de início e, enfim, está-se a pagar um pouco disso ainda nesta altura, dessa equipe que teve que ser reajustada e adaptada para uma liga profissional. Sim, pronto, realmente quando, apesar do... O timing, o convite, quando surgiu o convite por parte da direção, por parte do Dr. Nuno Marques e os restantes diretores, eu muito sinceramente não estava à espera. Não estava à espera, claro que não foi fácil, não foi difícil decidir, porque a decisão foi tomada logo na hora, porque era um dos meus grandes objetivos e também trabalhei e continuei a trabalhar ao longo destes anos para possivelmente haver a possibilidade de haver um regresso como treinador principal. Surgiu essa oportunidade, a direção propôs-me mostrou-me o orçamento que tinha para a contratação de jogadores, as condições que nós tínhamos, e pronto, e a partir daí começámos a trabalhar. Claro que isto, por vezes, muitos clubes já começam a trabalhar, as épocas normalmente acabam em maio, para alguns clubes mais cedo, mas pronto, ali em maio, em junho já começam a preparar. Nós já começámos a trabalhar na época, já na terceira semana de julho, possivelmente. Quer dizer, dentro de algumas limitações... Sim, porque o orçamento limita logo tudo, não é? Claro, uma das grandes prioridades, e foi aquilo que eu solicitei à direção, era tentar manter algumas peças fundamentais da equipa anterior e de épocas anteriores, jogadores que, além de já estarem caros de adir, são jogadores, são um bocado a imagem do clube, que é o caso dos dois capitães de equipa, que é o Hélder Carvalho e o Gonçalves. Depois tínhamos alguns jogadores formados nos jogadores da nossa formação que quiseram manter, não é? E que têm tido minutos. Nós já tivemos essa conversa até nos primeiros jogos, em que temos jogadores que têm tido minutos. Ainda este jogo sábado passado, o João Coceiro entrou uns minutos e esteve muito bem, inclusive marcou um triplo, não comprometeu em nada e está a crescer, e esperemos que daqui para a frente que possa ser uma mais-valia, como tem demonstrado. Mas claro, não foi fácil construir um plantel que nós inicialmente, e aquilo que foi proposto por parte da direção, que era tentar a manutenção e construir um plantel dentro das nossas limitações, jogadores virem para o Oliveira do Hospital, que também... Esse é outro handicap, não é? Outro problema. Eu costumo dizer que esta diferença de 80 km é muito que nos separa de Coimbra para aqui, que é muito grande. São muitos euros, como eu costumo dizer, porque às vezes há jogadores que preferem estar em Coimbra, se calhar ganhando um bocadinho menos do que propriamente aqui em Oliveira do Hospital e no Sampaense. Mas é aquilo que eu digo, esta distância, estes 80 km que são curtos, são, em termos esportivos, fazem uma diferença muito grande. Mas é aquilo que eu tenho falado muito com a direção, e que tem-me dado um apoio incondicional. Não, eu chegou uma altura à sexta jornada, eu disse, se houvesse alguma... Tivemos a oportunidade de conversar. Pronto, se há algum problema que eu também não havia problema nenhum, compreendia se tivesse que haver alguma mudança. Da parte da direção tem-me dado um apoio de 100%, vêem que a equipa está a crescer, vêem que tivemos alguns jogos que podiam ter caído para o nosso lado, infelizmente não aconteceu. Mas claro, pronto, estas condicionantes todas de conseguir acertar nos jogadores com os valores que nós tínhamos, não foi fácil e demorou algum tempo. E depois, quando começámos a nossa época, no dia 5 de setembro, começaram os nossos treinos, nós não começámos com o plantel completo, quer dizer, faltaram-nos dois estrangeiros, que também demorou algum tempo em termos de processos de vistos e para estar tudo legal. A legalização deles. Demorou algum tempo, tanto que um dos americanos, que é o base, chegou já na segunda jornada, e que neste momento, por exemplo, nos últimos três jogos, tem sido o líder de faltas provocadas, tem tido médias de 18, 19 pontos, de 5, 6 assistências, quer dizer, agora é que ele está a começar a crescer e a conhecerem-se. E depois foi o outro jogador interior, o Cabo Verdeano, o Michel, que também já chegou dois dias antes do jogo contra o Alvarense. E neste momento, e o feedback que eu tenho tido por parte de outros treinadores, e mesmo adeptos, ainda aconteceu isso agora neste sábado nos Açores, em que realmente as pessoas dizem, para vocês... jogam um basquetebol atrativo, coletivo, em termos defensivos, temos algumas falhas, como têm todos, como é óbvio, temos que ir corrigindo, mas têm ali momentos muito bons, e eu às vezes digo, pronto, eu preferia se calhar neste momento jogar um basquetebol menos atrativo e ganhar jogos, do que propriamente dar um bom espetáculo e infelizmente perder, não é? Mas vai começar agora a segunda volta. No próximo fim de semana temos uma deslocação muito complicada à Madeira. Tem dois jogos difíceis, este é o Cabo e depois o Galitos. E depois o Galitos, que está a fazer uma excelente época, neste momento é o primeiro classificado. Ganhou ao Benfica na penúltima jornada e está a fazer um campeonato muito bom, um treinador muito bom, uma equipa muito experiente. Galitos do Barreiro. Pronto, mas vamos encarar esta segunda volta com muito trabalho. Temos trabalhado muito. Eu não posso queixar dos jogadores de não quererem trabalhar. O grupo é muito unido, muito, muito unido. Provavelmente eu há muitos anos, mesmo enquanto jogador, nunca tive um grupo tão unido, em que são amigos dentro do campo e fora do campo. Isso é muito importante e vamos encarar esta segunda volta tentando alcançar os nossos objetivos. Temos que começar a ganhar, que é o mais importante, e até porque para irmos para a segunda fase, o melhor classificado, com a melhor classificação possível e com vitórias, que é o que nós neste momento precisamos, mas principalmente aqueles jogos que vamos ter em casa contra os nossos adversários mais diretos. São finais, não é? Olha, Cláudio, isto nos objetivos, nós sabíamos que vocês, o objetivo, e falámos isso no início da época, era ficar dentro dos 8 primeiros, penso que era esse o objetivo. Este ao virar da volta, o Sambaense apenas tem uma vitória, a diferença pontual, e muita gente pensa que são 3 pontos, não são? São 2 pontos por vitória e 1 por derrota, não é? 2 por vitória e 1 por derrota. 1 por derrota, precisamente. Portanto, a diferença pontual não é assim tão grande quanto isso com outros, com os clubes que estão à frente, diferença de 2, 3 pontos, portanto, 2, 3 jogos pode tombar. Acreditas nesta segunda volta, de facto, a equipe, por aquilo que tem mostrado, pela própria união, e eu nisso sou testemunha, porque tenho acompanhado especialmente os jogos aqui, e tenho visto de facto uma força anímica e de equipa em campo, acreditas que poderá mesmo ainda caber-se e colocar-se sem problemas nesses 8 primeiros lugares? Acredito, Albino, acredito. Sei que não é nada, nada fácil, mas acredito. E se não acreditasse, seria o primeiro a pôr o meu lugar à disposição, a falar com a direção. Provavelmente uma cara nova, um pensar novo, se calhar poderia ajudar, e eu seria o primeiro, como toda a gente me conhece, que sou uma pessoa bastante humilde, e eu sei reconhecer isso. Mas acredito no meu trabalho, acredito no trabalho dos meus jogadores, e acredito que todos estão focados em melhorar, e poderemos chegar, não conseguir chegar aos 8 primeiros lugares, que era o nosso grande objetivo, e acho que seria a cereja no topo do bolo, numa época em que ninguém contava nós estarmos na primeira liga, a construção de um plantel, de uma equipa assim um bocadinho à pressa, acho que seria muito bom para o clube, até para o futuro, haver uma estabilidade. Mas acredito que poderemos. Para o oitavo lugar só faltam 3 pontos. É verdade. Isto o Albino Alcado referiu isso e muito bem. 2 vitórias, 3 vitórias, isto muda tudo, logo. Não é? Muda tudo. E os jogadores estão motivados. Têm, neste momento que jogaram já contra todas as equipas, ficaram com aquela sensação. Poderia, com mais um bocadinho, se calhar um bocadinho. Aqueles pequenos detalhes, poderíamos neste momento se calhar estar com 3 ou 4 vitórias e estávamos a meio da tabela. Mas os jogadores acreditam e tendo em conta o que aconteceu na primeira volta, sabem que têm todas as condições para chegar lá. Estamos com 34 minutos depois das 21 horas, isto a conversa é com mais cereja. Estamos à conversa com Cláudio Figueiredo, é o técnico do Sampaense Basket. É ele que está aqui, de facto, a dar a cara pelo Sampaense Basket e por essa época que não tem corrido ou não se iniciou tão bem, acredita numa segunda volta melhor. Cláudio, por aquilo que vistes, há um maior equilíbrio nestas equipes. Por exemplo, o Porto já perde, o Benfica já perde, não é? O Galito já se surpreende quando o Guilhavam, pé ante pé, consegue também surpreender. Um Oliveirense que se quer intrometer aqui no meio dos grandes. E depois já há estes 5, digamos assim, Sampaense, Maia, Lusitano, Elétrico, Cabo Alvarense, que são quase todos muito equilibrados. Acredito que está mais equilibrada esta liga profissional, basicamente. Sim, sim. Não há uma diferença tão grande entre o primeiro e o último. Acredito isso. Ficou demonstrado agora nesta primeira volta. Os clubes, as equipas reforçaram-se bem. A inclusão de haver mais estrangeiros também facilita, principalmente aqueles clubes teoricamente mais pequenos, não é? Que têm mais dificuldade em contratar os bons jogadores nacionais. E realmente há um equilíbrio muito grande e vimos, por exemplo, como o Albino também referiu há pouco, o Galitos neste momento é o primeiro classificado, ganhou ao Benfica, o Oliveirense já ganhou ao Benfica esta época, o Oliveirense sei que perdeu no Porto, no Dragão, no último segundo, por dois pontos, o Ovarense que este ano... provavelmente não tem orçamento de anos anteriores, mas que tem um grupo muito unido também, muito forte, os jogadores jogam juntos há muito tempo, foi ganhar a Guimarães, quer dizer, o Iliabão está a fazer, fez uma primeira volta muito boa, então os primeiros seis jogos só com vitórias, apenas perdendo, penso eu, contra o Benfica, a fazer um campeonato muito giro. O Oliveirense que este ano está mais forte e que aposta e que já ganhou ao Benfica esta época, e mesmo depois aquelas equipas de como Sampaense, Elétrico, Maia, Lusitânia, quer dizer, têm criado dificuldades a equipas que teoricamente são candidatas, não é? Que são candidatas ao título e teoricamente são mais fortes, têm batido o pé. Por exemplo, nós... voltando àquele jogo de quinta-feira, dia 8, nós contra o Oliveirense, foi um jogo, o Oliveirense é uma candidata ao título, e não houve, foi um jogo equilibrado, foi um jogo em que nós poderíamos ter ganho esse jogo, e pronto, e vamos receber agora na segunda volta o Futebol Clube do Porto e o Benfica, e vamos tentar bater o pé, como é óbvio, esses candidatos ao título, não é? São esses jogos então grandes para o Sampaense, esse Porto e Benfica a receber aqui, e quem sabe daí não virá surpresa. Já falámos um pouco, enfim, daquilo que foi este campeonato, a preparação da equipe, das dificuldades, enfim, que houve. Falamos agora do regresso ao Cláudio. O Cláudio nunca se desligou naturalmente do Sampaense, de uma ou de outra maneira, acabou por andar em seleções, não é? Também. Sim. E depois este foi um regresso. Um projeto inicial que certamente também tinha o seu quê de ambição e por isso o seu regresso, mas sempre numa casa que o fez crescer como jogador. Sim, sim. Eu costumo dizer é a minha casa, não é? Se calhar quase passo mais tempo no pavilhão Serafim Marques do que propriamente em casa. Eu costumo dizer aos meus jogadores, vocês são a minha segunda família e provavelmente eu passo mais tempo com a minha segunda família do que propriamente com a primeira, não é? E pronto, sabemos que é assim, e que a vida de treinador e de atleta que é mesmo assim. Sim, eu desde os 12 anos que quando comecei a ganhar um bocado a paixão pelo basquetebol, porque eu era um apaixonado, e ainda hoje sou e gosto muito do futebol, mas comecei a jogar futebol aos 5 anos, e na altura decidi experimentar, e basta. Foi até hoje. Como jogador fiz a minha formação toda no Sampaense. Tens muitos sénior... títulos, não é? Tens os títulos do Sampaense. Sim, três. Por eles? Fui três vezes campeão nacional como jogador sénior na Proliga, e na altura da antiga também segunda, fui campeão nacional da segunda divisão, que subimos à antiga primeira divisão, que agora é a Proliga. Onde eu também estava no plantel, no Vinho ainda, com 18 anos, era o meu segundo ano de júnior, mas já estava no plantel sénior. E sim, realmente são quatro títulos de campeão nacional, que me orgulha imenso, e que são aquelas coisas que nós nunca nos vamos esquecer, não é? Depois, mesmo ainda com 15 a 16 anos, ainda a jogar, e tirei o meu primeiro formação de monitor e comecei a ajudar no mini basket, e foi aí que fui ganhando a paixão por poder ensinar um bocadinho aos outros aquilo que me tinham ensinado a mim, e foi até sensivelmente há 8 anos que foi quando tirei o curso nível 3, que é o curso nível máximo, e pronto, também estou muito orgulhoso, tive uma nota muito boa, e é aquilo que eu costumo dizer, não é por ter o curso máximo que sei tudo, porque não, estou todos os dias a aprender, todos os dias aprendo com os meus atletas, aprendo com outros treinadores, aprendo com o Alvino a conversar, aprendo com toda a gente, e o dia em que eu achar que não tenho nada a aprender, não estou cá a fazer nada. Por isso a vida de um treinador é de aprendizagem, é como um jogador. Eu, por exemplo, tenho uma história muito engraçada de um jogador desta época, um jogador estrangeiro, em que eu achei que ele tinha um lançamento que não estava a beneficiá-lo, e eu, na brincadeira, num treino de manhã, disse-lhe assim: olha, tu não queres começar a marcar mais? E ele disse: claro que sim, coach, claro que sim. E tivemos ali num treino da manhã, corrigir e tal, e neste momento ele tem percentagens muito boas de 3 pontos, está com um lançamento muito melhor, e no outro dia ele chegou ao pé de mim e disse-me: eu quero-te agradecer porque tu realmente corrigiste um lançamento que eu tenho 25 anos e até hoje nunca ninguém me tinha corrigido. Eu fico muito contente com isso, porque acho que não é por o jogador ser sénior e ser um jogador profissional. Treinador que ajuda a crescer o jogador e jogador que ajuda a crescer. Exatamente, exatamente. Pronto, depois tive algum, mesmo como jogador, joguei na altura que o Sampaio subiu da segunda divisão, antiga primeira divisão. O treinador na altura foi sincero comigo, disse-me que eu provavelmente não ia ter muitos minutos de jogo. A minha vida profissional também passou por, fui trabalhar para Nelas, e na altura até pensei: não, vou deixar de jogar, olha, acabo a minha carreira, ainda muito novo, mas com um título, e vou só dedicar a treinar como treinador na formação. Surgiu uma hipótese de jogar uma época na Arco, no Cargal de Sal, em que era o único jogador de fora, porque eles só queriam jogadores lá, mas depois, através de um amigo, eles gostaram muito de mim, senti-me logo em casa e foi muito bem recebido. E depois, na época seguinte, havia uma equipa em Viseu, que era o Mirães, que queria apostar mesmo para, tinha um projeto para durante 5 anos conseguir atingir, chegar à Proliga. Eu na altura, pronto, fiquei muito contente, era sinal que estava a fazer um bom trabalho, e aceitei, nunca perdendo esta ligação ao Sampaio como treinador na formação, em que fizemos uma época muito boa em Viseu, e perdemos a subida de divisão na última jornada, mas inclusive eliminámos o Jogueira, que na altura estava em Proliga, da Taça de Portugal. E esse jogo foi provavelmente o jogo do meu regresso, porque felizmente as coisas correram muito bem. Na altura, o treinador do Sampaense, que era o Jorge Dias, na época seguinte veio falar comigo e perguntou-me se eu queria regressar. E pronto, foi quando eu regressei e joguei cá até aos 30 anos, que foi quando acabei a minha carreira de jogador, na altura com um novo treinador que queria que eu fosse adjunto dele. E na altura custou-me bastante, mas provavelmente foi a melhor decisão, porque se calhar hoje não estaria como treinador principal se na altura não tivesse optado e aceito esse convite. Cláudio, estávamos aqui a noite toda a falar na televisão. É verdade, e eu também quando começo aqui a falar um bocadinho. Não, mas é isso mesmo, ficamos a saber um pouco mais do regresso do Cláudio também e os objetivos deste sampaiense. Para finalizar, deixamos para o último aquilo que é primeiro nos clubes, que é a formação. Estiveste sempre ligado à formação e isso não desligaste. E conseguiste, com também a nova direção, com que o Sampaio tivesse uma equipe de séniores na Liga Portuguesa de Basquetebol, mas com jogadores feitos na casa. Isso mantém-se. Foi ponto assente esse, um dos regressos, dos regressos também para aqui, desta direção, que de facto se empenhou em querer os jogadores da terra e feitos no clube também a participarem na equipe sénior. Acaba por ser isso e para além dos escalões de formação que têm estado a fazer alguns bons resultados e de facto isso nos seus escalões. Acaba por ser aqui a mecânica toda de um clube, de criar, formar para até chegarem aos séniores. É verdade, sim, isso é um dos grandes objetivos do clube, e nós, apesar de termos uma dificuldade muito grande, que é temos muitos jogadores que quando chegam aos 18 anos vão para as faculdades e saem. Isso é um problema do hockey, é um problema das modalidades aqui. De onde estamos, não é? Do nosso... Os estágios de 30 quilómetros são terríveis. É verdade. São 80 que parecem muitas vezes muito 500. Nós temos que andar sempre mais 80 para jogar com os outros, não é? É verdade. E depois os outros têm que vir para aqui mais 80 sempre onde estão. A diferença é que eles só vêm uma vez e nós temos que... sempre vamos jogar fora, não é? Mas uma das coisas que me deixa também muito orgulhoso e também com o apoio desta direção, e que desde o início que se preocuparam sempre muito com a formação, e isso está demonstrado neste momento na equipa sénior. A equipa sénior tem 5 jogadores formados no Sampaiense, de nossas escolas, e os 5 jogadores foram meus atletas na formação. Isso, como treinador, como é óbvio, deixa-me muito orgulhoso. E temos alguns jogadores, alguns dos nossos jovens, que ambicionam chegar aos séniores. Eu tenho conhecimento de alguns jogadores e que trabalham muito para isso. E por exemplo, no ano passado eu estava com a equipa de sub-16, que acabou o Campeonato Estatal em segundo lugar, que atingimos, fomos uma fase regional e apurámos para a Taça Nacional, que também é histórico para a formação do clube, em um grupo de trabalho de miúdos que não falhavam aos treinos, que gostavam muito de trabalhar e pronto, e a minha dedicação também era total e conseguimos realmente fazer um feito histórico no clube também em termos de formação. E uma equipa de sub-18, em que eu também estava como treinador principal, também muito, que evoluiu muito, que conseguiu, não conseguimos por pouco apuramento para uma vaga na Taça Nacional, mas que depois no Inter Associações conseguimos realmente fazer um bom campeonato e temos alguns desses atletas que por vezes vão fazer um treino aos séniores e conseguem. Essa era a pergunta que eu queria fazer, Cláudio, tu consegues, e esse preço também são um objetivo dos mais jovens, a chegar aqui para séniores, consegues de vez em quando, e penso que há essa ligação muito forte com os próprios jogadores séniores, alguns que conseguem puxar e fazer com que os miúdos subam e venham cá para cima. Acaba por ser mesmo isso a funcionar? Sim, já aconteceu, já tivemos este ano três atletas da nossa equipa de sub-18 que já fizeram alguns treinos com a equipa sénior. E depois, o que é muito bom de se ver é o apoio dos jogadores séniores. Inclusive os estrangeiros apoiam os jogadores mais novos. Por exemplo, nós tivemos já um jogador que fez agora 16 anos a treinar connosco naquela fase de pré-época em que nós não tínhamos o plantel completo. E eles eram os primeiros a apoiarem os mais jovens. Acho que isso é muito importante. Também temos dos nossos atletas séniores de cá, quase todos eles são treinadores na formação, que isso também ajuda. E desde a época, por ser uma ligação desde a época transata está a ser feito esse trabalho que é muito bom, e é graças a esta direção e a esta mentalidade que as pessoas têm em olhar para a formação e não olhar só para os séniores que estão a dar estes frutos. E por exemplo, nós vamos ter agora uma ação aqui na escola, na quarta, no dia 15, que é quinta-feira, dia 15, exatamente, em que vai haver lá o torneio 3x3, e nós vamos estar, a equipa séniores vai estar presente, e onde estão, além de estarem como jogadores, vão estar também como treinadores, e isso é muito bom, é ver esta ligação, formação séniores. E o Alvin teve a oportunidade de ver, por exemplo, na quinta-feira, o nosso pavilhão estava muito, muito bem composto, com um apoio fantástico. E depois a nossa equipa de sub-14, que acabou a fase regional em segundo lugar, os nossos minis também entrarem ali na brincadeira, já acompanharem os jogadores sérios, isso acho que é fantástico, e estava um ambiente espetacular. Essa ligação entre os mais pequenos e os grandes, uma diferença de tamanho. É verdade. Mas eu falava com algumas pessoas que vieram ver o jogo e que disseram, pá, Cláudio foi por pouco e tal, mas a equipa cada vez está a jogar melhor, e realmente eu só tenho que agradecer este apoio. A equipa bastante está neste momento em último lugar e não está a atravessar uma fase muito boa, mas os adeptos têm estado com a equipa, inclusive em deslocações em que um grupo de atletas arranja um autocarro para poderem apoiar a equipa. Isso é uma coisa que já há alguns longos anos que não acontecia, e eu só tenho que agradecer, porque este apoio é muito importante. E é aquilo que eu digo, continuem-nos a apoiar, porque nós ainda vamos dar muitas alegrias. Muitas alegrias. Cláudio, é mesmo ponto final, estamos a 10 minutos das 10 da noite, já estamos aqui quase há 40 minutos a conversar, o que é de facto bom, e porque merece, não é? Até porque nós vamos fazer este Minuto 90 e estamos a fazê-lo com objetivos de ouvir as associações, os clubes, as associações e também aqueles que participam nas diversas modalidades e que também aqui muitas das vezes estão a conhecer do trabalho grande que fazem no desporto local e regional, e que às vezes também a nós, própria rádio, e eu faço a minha culpa também aqui, às vezes nós não damos tanta atenção quanto deveria de ser necessário. Agora, objetivo, ganhar ao CAV e depois ao Galitos. E acabávamos o ano 2016 com duas vitórias muito importantes, e encarávamos o início do ano 2017 de outra forma. Também sabemos que não vão ser jogos fáceis. Penso que este ano não há jogos fáceis. Em anos anteriores provavelmente havia sempre aquela equipa mais fraquinha em que podem olhar para o Sampaense como essa equipa, mas também não têm tido essas facilidades. Não, não tem. Mas vai ser um jogo muito difícil, mas vamos, claro, vamos à Madeira para tentar ganhar e queremos acabar no dia 30 contra o Galitos do Barreiro, também com uma surpresa, sendo eles a surpresa do campeonato, nós conseguirmos criar uma surpresa sobre uma surpresa. Sobre uma surpresa. Olha, Cláudio, mesmo para fechar, o basquete no topo vem outra vez ao Oliveira do Hospital, com a taça, não é? E portanto também já estão apurados, penso que os quatro, por aquilo que me constou, penso que já estão apurados os quatro, não? Não, não, não. Este ano houve uma alteração. Este ano, em vez de ser Final Four, é Final Eight. Pronto, a 8. Final a 8, em vez de ser Final a 4. Pois é, os termos em inglês. É a final a 8 e então são os 7 primeiros classificados e o clube organizador, isto é, a final a 8 vai se realizar em Oliveira do Hospital, em conjunto com o Sampaense Basket, e nós, apesar de não estarmos classificados nos primeiros 7 lugares, são do clube organizador, somos do clube organizador e vamos estar presentes. Vai ser são esses dois que são os que terminam a primeira volta, não é? Terminam a primeira volta nos primeiros 7 lugares. Portanto, já quatro, Porto, Benfica, Galitos, Oliveirense, Vitória. São os quatro cabeças de série. É, não é? E depois Vitória, Iliavo, Oliveirense, Ocapa, já aqui há alguns. Não, não, neste caso é mesmo Oliveirense. A última jornada da primeira volta foi este fim de semana. Foi este fim de semana, portanto, é mesmo Oliveirense que é sétimo. Serão os. Pronto, já sabemos que o Porto, Benfica, Oliveirense ou. É que eles vão levar. Ou Galitos do Barreiro, claro, serão o nosso adversário. Mas acho que é bom. É bom porque esta final já está a realizar há alguns anos aqui no nosso concelho, em Oliveira do Hospital, e o Sampaense, infelizmente, nunca conseguiu estar nesses primeiros 4 lugares. Este ano vamos estar, não pelo mérito de pelo resultado em si, mas pela organização. Mas acho também que é um mérito. Giro, é um prémio, sim. É um prémio. Também a organização também é importante, não é? Trabalho que o Sampaense faz. E nós temos trabalhado muito bem também nesse fim de semana, porque conseguimos sempre cativar alguns jovens, que é muito bom, não é? Porque isto vir um Benfica e um Porto, o Oliveira do Hospital, os jovens vão e nós temos feito alguma propaganda ao basquetebol. E pronto, e vamos estar nesse fim de semana, cá. É um dos pontos altos, nós gostávamos de estar nos três pontos altos, neste vamos estar, nos playoffs vamos trabalhar para isso e na Taça de Portugal também, e pode ser, porque não nunca sabe, podemos fazer uma surpresa. Criar era muito bom, mas estar presente neste ponto alto acho que é merecido para o Sampaense, é bom e vamos dar tudo, não é? Cláudio Figueiredo, só tenho a agradecer a disponibilidade de estares aqui à segunda-feira, depois de um fim de semana em feriado, muito agitado, com muitas andanças. De qualquer modo é bom e certamente vamos falar, aliás, como temos feito ao longo da época, e sempre dando conta deste trabalho que o Sampaense me está a fazer, e deste seu regresso, não tem corrido de facto como todos nós desejamos, mas é mesmo assim, e penso que isto tende a dar motivação para que esta segunda volta seja de facto um sucesso. Sucesso para ti, Cláudio, que és um homem ligado ao futebol, ao basquetebol, e um homem ligado ao Sampaense desde quase a sua origem, e portanto também tu um grande rosto deste Sampaense Basket em São Pedro Gramaço. Felicidades, obrigado. Naturalmente vamos falando ao longo dos tempos e acompanhar este Sampaense. Obrigado, Albino, obrigado pelo convite e continuação deste excelente trabalho. Obrigado. Cláudio Figueiredo, foi o nosso convidado hoje, técnico do Sampaense Basket, aqui no Minuto e no regresso do Minuto 91.